Eis-me aqui, dirá o Criador aos seus fiéis que rogam seu favor. Deus mandará poder celestial para que os céus triunfem sobre o mal. A geração dos santos do Senhor tem em meu Deus potente defensor. Só Ele é Deus, autor da criação. Tudo Ele fez perfeição. Vamos, irmãos, a Deus nos achegar e nossa fé em Deus depositar. Ele é Pai Paixão. Temos também de Cristo a intercessão. Voz celestial, ó justo sentirá dentro de si e rejubilará. Eis-me aqui, dirá o Criador aos seus fiéis e santos servidores.